amor vier e ninguém tem o mapa da alma da mulher, ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer. O peito dormente espera um bem querer, e sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta num semblante de mulher. O passado de volta num semblante de mulher. Gazeta FM. Essa é a rádio. Bom dia. Bom dia, São Paulo. É, tem coisas que a gente promete, mas não cumpre, né, gente? Bater na sua porta, olha eu batendo e quebrando outra promessa. Eu tentei não tocar mais no seu nome, mas de cada três palavras uma me interessa. Você é um problema que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo resolver. Vocês são lindos demais. Prometo que não vou te amar, porque essa promessa vou fazer. Sai do chão, cansa demais. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Você é a corda bamba que eu aprendi a andar. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Só me deixa ir. Mesmo sabendo que eu não consigo resolver, eu prometo que não vou te amar, porque essa promessa vou fazer a questão de quebrar. Beija bem, e o Zé Ramalho. Entre a serpente e a estrela, mais uma máquina do tempo. Fazia tempo que eu não vi o Zé Ramalho. Alô pro Clécio, Clécio dos Salgados lá em Santo André. Fala, Clécio, bom dia. Ô, Clécio, manda a foto dos salgados aí. pra eu passar fome. É, obrigado, Clécio. Bom dia. A Annelise, ouvindo a gente também. Annelise Nogueira Benetton. Sacomã, beijo pra... Já tá inscrito aqui, viu, Annelise? Hoje vai ter o lançamento premiado do Paolo, tá? Música Protesto. Quem não se inscreveu ainda, 32546881. Toda vez que a gente tocar o Paolo, a gente sorteia um número, pronto, já ganha. É assim para quem se inscreve. 32546881, WhatsApp 994694112. R$200 em dinheiro, camiseta e adesivos, tá? Para quem for sorteado aí, sempre que a gente tocar o lançamento premiado hoje do Paolo, a música Protesto. Ari Rosa de Juquitiba, motorista da Nicolau Turismo. É, obrigado, Ari, bom dia. O Ari Rosa tá com a história da garrafinha ainda, né? Hoje é dia do motorista, um abraço para todos os motoristas, 25 de julho. Ontem eu falei da garrafinha d'água, porque tá muito seco e a gente tem que andar com uma garrafinha d'água junto. Aí tem gente que fica, não, mas eu não tenho squeeze, eu não tenho de levar água. Leva na garrafinha vagabunda de água mesmo, de plástico, véia. É pra se hidratar, não é pra fazer moda. Estamos aqui ouvindo vocês, ó, na manhã... Ah, deixa eu fazer uma correção também, a gente falei da marginal que tá ruim. Tem um acidente, realmente, para quem tá no sentido da Castelo, né? Na chegada ali pela Rodovia dos Bananas. Mas quem vem pela Dutra e pela Ayrton Senna, são obras, viu? Fizeram obra aí durante a noite. E aí tem que esperar um pouquinho para secar o asfalto, né? E demora. E aí tá causando esse congestionamento todo. Então, para quem vem pela Dutra e pela Ayrton Senna, não é acidente, não. Obra, estão liberando a pista da marginal agora. Esse monte de obra na cidade, né? Tudo sem planejamento, faz tudo ao mesmo tempo, né? São Paulo não é uma cidade normal, comum, não é, né? Estamos aqui ouvindo vocês, ó, Marli Santos de Carvalho, Sapopemba. Obrigado, Marli, um abraço pra você. A Marli disse que o Brasil só é favorito no samba. Obrigado, Marli, bom dia. Não, a Olimpíada é legal, gente, mas a gente não pode entrar nessa onda da imprensa de achar que o Brasil é favorito em tudo. Aí você vai lá, acompanha o... salto com vara de 3 metros por 2. Aí o Brasil fica na 15ª posição. Oh, fica tudo... Não, o Brasil, né, não é favorito em tudo. Tem meia dúzia de modalidades que a gente consegue se destacar, né? Por causa dos atletas. É a imprensa que faz esse oba-oba danado aí, né? Augusto da Casa da Ferragem, lá em Santo André. Obrigado, Augusto. Um abraço pra você. Vamos tomar muita água hoje, porque o dia vai ser seco de novo, viu? Estamos aqui ouvindo vocês, a Kathleen. É, ela adora o Anderson e o Matheus. Obrigado, Kathleen. Bom dia, viu? Tá anotado aqui. Maísa Marques Silva quer ganhar ingressos pro Farraial. Manda os dados aí, Maísa. Beijo pra você, viu? Obrigado, bom dia. Fábio Guzmão, Itaquá, motorista de aplicativo. Um abraço, Fábio. Obrigado, bom dia pra você também. Bom dia. Bom dia. Todo mundo ouve. Bom dia, São Paulo. Todos os dias tem algo belo esperando pra ser vivido por você. Você que está ouvindo a gente aí. Então não perca essa oportunidade de viver isso que está te esperando. Sorria, porque o mundo é seu. Bom dia, boa quinta-feira. Bom dia, São Paulo. Gazeta FM, a primeira. Agora você vai trocar de carro. Começou o Super Saldão de Seminovos do Premium Auto Shopping São Bernardo. Mais de 1.500 ofertas, toda a facilidade e segurança para você sair com o seu novo carro. Compra, venda, troca, financia. As melhores taxas e parcelas que cabem no seu bolso. E você usa seu FGTS na entrada ou pode parcelar no cartão. Estamos abertos de domingo a domingo. Corre pra cá. Premium Auto Shopping São Bernardo. Estrada das Lágrimas, 77, Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. Consulte condições. Gazeta FM, a primeira. Bastidores da madrugada. Muita descontração e as entrevistas com seu artista preferido. Todo sábado, às 2 da manhã. Alô, ouvintes da Gazeta FM, aqui é Paulo Ricardo. Durante a segunda quinzena de julho, a CCR Via Oeste dará início às obras de pavimentação do sistema Castelo Branco Raposo Tavares, um projeto que vai trazer aos motoristas mais segurança e fluidez. As obras acontecem no período noturno das 22 às 5 horas, horário de menor volume de tráfego. Fique atento à sinalização e respeite o limite de velocidade nos trechos em obras. Para mais informações, acesse obrasccrrodovias.com.br. CCR Via Oeste. Mais fluidez e segurança na sua viagem. 7:06 agora. Estamos com 14 graus a temperatura. Gente, nas eleições de outubro agora, aliás, passar uma dica boa para você aqui. Baixe o nosso aplicativo aí no seu celular. para já criar o hábito de ouvir a gente também pela internet, porque vai começar a porcaria do horário político, né? 7 da manhã no rádio, né? 7 da manhã e meio-dia. E a gente continua com a programação na internet. Então, se puder, já baixa o aplicativo ou já cria o hábito também, não só de ouvir a gente pelo rádio, mas de ouvir pela internet também. No site, né? gazetafm.com.br ou pelo aplicativo. Se não, você vai ficar ouvindo a gente aí, não vai conseguir ouvir a gente e vai ficar ouvindo os políticos aí, né? Ai, ninguém merece, né? Falando nisso, nas eleições, não, é muito ruim. Nas eleições de outubro, né? Além de escolher prefeito e vereadores, eleitores de alguns municípios também vão decidir sobre temas de interesses locais. São as chamadas consultas populares sobre temas do cotidiano da cidade em que as pessoas vivem. Foi uma mudança que foi feita na Constituição em 2021 e esses plebiscitos devem acontecer durante a votação para os cargos municipais. Aliás, é a primeira vez que esta alteração vai ser aplicada na eleição, né? A Justiça Eleitoral recebeu pedidos de consulta popular em 5 municípios de 4 estados do país. São Luís do Maranhão, Governador Edson Lobão, no Maranhão também, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Luís, deve ser Roraima, e 2 Lajeados no Rio Grande do Sul. Em Belo Horizonte, por exemplo, os eleitores vão decidir, além de escolher vereador e prefeito, vão decidir sobre uma proposta para alterar a bandeira da capital mineira. Vamos combinar, tudo bem que não é uma coisa tão importante assim, mas já é um teste, né? Para que nas futuras eleições, além de escolher os candidatos também, sempre haja alguma consulta pública do que fazer, né, em assuntos mais importantes. Então, nas eleições agora de outubro, além de escolher prefeitos e vereadores, os eleitores de alguns municípios também vão decidir sobre temas de interesses locais. Quinta-feira, 25 de julho, aqui ZYD 821, 88,1 MHz. Na internet, gazetafm.com.br, nosso aplicativo no celular não paga nada. É de graça. Baixa aí nosso app para ouvir a gente. Daqui a pouco, lançamento premiado do Paolo. Tem R$200. Inscreva-se aí. 3254-6881. Yasmin Santos e a Simone Mendes. Depois de tantas garrafas abertas, de tanto choro pingado no chão, de tanta fumaça pro alto, de cabeça baixa naquele balcão, você ressurge da cinza, sapato cinza, volta a ter cor. Pra quem não sentia nada, volta do nada, falando de amor. Abertas e tanto choro pingado no chão, de tanta fumaça pro alto, de cabeça baixa naquele balcão, você ressurge da cinza, sua foto cinza volta a ter cor. Pra quem não sentia nada, volta do nada, falando de amor. guardei a foto de vocês com a legenda de textão. Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá. Cê sabe que eu tô sempre aqui. Se precisar desabafar, meu ombro é todo seu quando quiser chorar. Ei! Que pena que cês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que cês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá. Cê sabe que eu tô sempre aqui. Se precisar desabafar, meu ombro é todo seu quando quiser chorar. Que pena que cês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que cês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que cês terminaram. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Zé Neto, Cristiano, barulho do foguete. Yasmin Santos, Simone Mendes, nem a pau, Juvenal. 7:13 agora. 7:13. Ah, vamos voltar ao passado. Gazeta FM. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Mas se um dia chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. primeira. Gazeta FM. O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome, você faz por merecer. Na cama nunca falta assunto, nem mexe pendente pra resolver. É que a saudade é infinita, e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda. Desse jeito você me complica, cê vai embora, mas seu cheiro fica. Eu não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu, e nada meu, é todo seu. Depois de eu, Gazeta FM. O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome, você faz por merecer. Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente pra resolver. Saudade é infinita, e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda. Desse jeito você me complica, cê vai embora, mas seu cheiro fica. Eu não chamo mais meu amor de meu, porque ele é todo seu, e nada meu, é todo seu. Depois de eu. Gazeta FM. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordada, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solta? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha. Nem quero ser sua dona. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mas ninguém. E se eu me interessar por alguém? Gazeta FM. E se ele de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da silêncio da noite. Eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordada, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? A gente gosta, claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Aqui na primeira, Celia sozinho, Jorge Mateus todo seu e o Dalto na máquina do tempo. Muito estranho, voltamos ao passado. Hoje tem lançamento premiado, Gazeta FM, Paolo, o novo sucesso Protesto. Então dá tempo de você ligar ainda no 3254-6881 ou se inscrever pelo WhatsApp, o 994-6941-12. Quando a gente tocar Protesto, nova música do Paolo, se você for sorteado, ganha R$200 em dinheiro, camiseta exclusiva e adesivos. Lançamento premiado, mais uma da primeira. Daqui a pouco tem, já já. 7h23. Eu sou Rebeca Andrade, atleta de ginástica artística e aluna da Estácio. Faça parte do time da maior faculdade do Brasil. Ouça a Rebeca e inscreva-se você também no melhor EAD do país. Estude 3 meses e pague 2 parcelas de R$ 49,00. E na Estácio, a qualidade é tão garantida que você pode experimentar por 30 dias e caso não goste, recebe seu dinheiro todo de volta. Aproveite que essa oferta é válida para todos os cursos e modelos de ensino. Consulte condições e aproveite essa oportunidade que vale ouro. Estácio, Universidade Oficial do Time Brasil. Gazeta FM. Hoje tem lançamento premiado Gazeta FM. Paolo e um novo sucesso Protesto. Quando a vida de sertão, diga não solidão. E quando a vida disser não, dê outra chance ao coração. Ligue 3254-6881 ou pelo WhatsApp 994-6941-12 e se inscreva. Quando a Gazeta FM tocar Protesto, a nova música do Paolo, se você for sorteado, você pode ganhar R$200 em dinheiro, mais camiseta exclusiva Gazeta FM e adesivo. Lançamento premiado, mais uma da primeira. Gazeta FM. Fala galera, aqui é o Jorge Henrique. Aqui é o Rodrigo. Campanha Global da Sorte do Auto Shopping Global. Compre seu carro nas lojas participantes e concorra a um Onix 0 km. Aproveite as mais de 70 lojas e 3 mil ofertas em um único lugar. Além disso, para facilitar sua experiência, tem estacionamento, praça de alimentação, despachante, serviços automotivos e muito mais. Confira taxas e condições especiais com o Santander Financiamentos. Acesse autoshoppingglobal.com.br ou baixe o aplicativo. Avenida dos Estados, 8000 em Santo André. Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Apoie o Santander Financiamentos. Consulte condições. Isso aqui é típico de Brasil, gente. Quer ver? Vocês vão entender. As operadoras de telefonia TIM, Vivo e Oi, TIM, Vivo e Oi, foram multadas em R$4.797.156,36. Ao todo, quer dizer, somando todas as multas para essas três operadoras, por veicularem propaganda enganosas sobre a internet 5G. A decisão foi tomada pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a secretaria, consumidores foram induzidos ao erro por acreditarem que poderiam usar o 5G completo, quando, na verdade, as operadoras ofereciam tecnologias mais limitadas. Ao não explicarem corretamente sobre a versão do 5G que estava sendo usada ou oferecida, as empresas violaram normas do Código de Defesa do Consumidor, que tratam sobre clareza e veracidade de informações veiculadas, segundo a Senacom, avaliou a Senacom. Então as empresas, é claro que ainda podem recorrer em um prazo de até 10 dias, mas elas foram multadas. Propaganda enganosa. Venderam uma coisa que não estavam entregando, né? principalmente no começo do 5G, né? Quando começou a tecnologia 5G no Brasil. Até hoje, você pega o seu celular, dependendo da região que você tá, não pega o 5G, né? E eu não sei vocês, mas eu não vi muita diferença do 4G pro 5G. Na época, né, falaram bastante, vai mudar, né, vai ser tudo muito mais rápido, enfim, normal, parece que não aconteceu nada. Mas as operadoras de telefonia TIM, Vivo e Oi foram multadas por causa dessa propaganda enganosa, segundo a Senacom, e as empresas agora podem recorrer também, né? A primeira numa festa de rodeio que a gente brigou feio e nunca mais se falou. E a vida foi seguindo, nunca mais te procurei, você também nunca me procurou. E depois disso, nenhum beijo prestou e pelo visto chamou ninguém de amor. Não firmou com ninguém porque me comparou. Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu. Se tava com saudade, hoje eu mato ela. Boca com boca, fivela com fivela. Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu. Se tava com saudade, hoje eu mato ela. Boca com boca, fivela com fivela. Gazeta FM. Foi numa festa de rodeio que a gente brigou feio e nunca mais se falou. E a vida foi seguindo, nunca mais te procurei, você também nunca me procurou. E depois disso, nenhum beijo prestou e pelo visto chamou ninguém de amor. Não firmou com ninguém porque me comparou. Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu. Se tava com saudade, hoje eu mato ela. Boca com boca, fivela com fivela. Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu. Se tava com saudade, hoje eu mato ela. Boca com boca, fivela com fivela. Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu. Se tava com saudade, hoje eu mato ela. Boca com boca, fivela com fivela. Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Se tava com saudade, hoje eu mato ela. Boca com boca, fivela com fivela. Boca com boca, fivela com fivela. Gazeta FM. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível. Minha vida. Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito. Volta e vem dar um nesse desacerto do meu coração. Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo. É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída. Mas o que fazer? Só da você, a minha vida. Voltamos ao passado aqui na Gazeta FM, a primeira. João Paulo, Daniel, só da você na minha vida. Rio Negro, Solimões, na minha vida. Fivela com Fivela. Chegou a hora, lançamento premiado do Paulo. Vamos ouvir a música Protesto e já já a gente fica sabendo quem vai levar pra casa R$200 em dinheiro, camiseta e adesivos. Gazeta FM, lançamento premiado. Gazeta FM. Por esse sol que tá nascendo, queria estar te vendo, mais focado em não vivendo por viver. Correndo, passando pano nos problemas. Arruma o cabelo e desarruma o coração. Você tem sempre pressa e não sai nunca do lugar. Maior virtude é a atitude de mudar. Entre segredos, medo, protestar, enfim. Por mais amor, por mais querer, por mais momentos com você, sorrindo e assim, perto de mim, vamos buscar algum motivo pra sonhar. Por mais abraços pra te dar, diga não, solidão. E quando a vida disser não, lançamento premiado hoje, quinta-feira, 25 de julho. Paolo, Protesto. Toda vez que a gente tocar o Paolo, vai ter R$200 para quem se inscreveu no 32546881 ou no WhatsApp no 994694112. Vamos sortear o número do telefone. Pronto, o computador já sorteou. Isso. Já estamos ligando então. Vamos lhe discar para quem se inscreveu. Hã? Não entendi nada, Karina. Ah, tá bom. Pronto, já tá aqui à disposição? Não? Bom, tá Olá. Tocando. O número que você ligou está bloqueado. Ah, entendi. Então a gente ligou pro Ailton, é isso? O Ailton do Santos Siqueira foi quem ganhou. Ô Ailton, parabéns! O telefone dele tá ruim. Lá de Parelheiros. Ganhou R$200 em dinheiro. Ailton do Santos Siqueira, lá de Parelheiros. Prefixo do telefone 93376. Já levou os primeiros R$200 hoje. Camiseta e adesivos, tá bom? Ô Ailton, arruma esse celular aí, meu velho. Ailton do Santos Siqueira, de Parelheiros. Primeiro a levar os R$200 do lançamento premiado desta quinta-feira. Daqui a pouco vamos tocar de novo. Paulo, protesto, dá tempo de você se inscrever ainda, tá? 3254-6881, WhatsApp 994-6941-12. Quem ganhou agora foi o Ailton do Santos Siqueira, Parelheiros. Próxima pode ser você. Vamos voltar ao passado? Bora! Gazeta FM. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. É tempo de amor e o vento se acalma, o céu fica azul por dentro da alma. Te sinto na paz que tem nas campinas, nas águas puras claras que brotam das minas. É tempo de amor. esqueço de tudo só pra te amar. Dono do seu beijo, sou dono do mundo. Sem você não dá. Gazeta FM. Cê raça negra, menino. O amor chega entre e faz morada. Revolução por dentro. É o sol na madrugada. E aí, Luiz? Sentimento que aquece. Você não dá. Trato de você, esqueço de tudo só pra te amar. Dono do seu beijo, sou dono do mundo. Sem você não dá. Não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá, não. Sem você não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Raça Negra, Xande Avião, dono do seu beijo, aqui na Gazeta FM, a primeira, Victor e Leão, Tempo de Amor. E teve o Paolo, Protesto, nosso lançamento premiado desta quinta-feira. Os beijinhos, recados do WhatsApp, agora, já, bora. Gazap, WhatsApp da primeira. O seu recado no WhatsApp da Gazeta FM. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui pro Leozinho. O Léo, ô Léo, o Leonardo, obrigado, viu? Bom dia, tá sempre ouvindo a gente lá na freguesia do Ó. Obrigado, Léo. Até logo mais à noite lá, à tarde, né? Obrigado, Léo. Bom dia pra você aí, boa quinta-feira, à tarde tem aula lá. Juliana Santana Blanco, ouvindo a gente na Vila Bancária. Obrigado, Juliana. Beijo pra você aí também, bom dia. Coloca no sorteio aí, tô ouvindo vocês. A Iraci quer ganhar o lançamento premiado. Iraci Oliveira da Silva, Jardim Prainha. Obrigado, Iraci. Vamos colocar sim, tá bom? Tem mais gente querendo ganhar aqui no lançamento premiado. Moacir também, Moacir Pereira, Jardim Santa Cruz. Vamos colocar aqui você, tá bom, Moacir? Obrigado, viu? Bom dia. Alô, Pacheco, do Tatuapé. Obrigado, Pachecão. Paulo Henrique, do Itaim Paulista também. Um abraço pro Paulo Henrique, o PH. A Maria Helena tá ouvindo a gente no Parque Santa Madalena. Obrigado, Maria Helena. Bom dia pra você também aí. Boa quinta-feira. Aguinaldo Casimiro de Andrade ouvindo a gente em Buguaçu. Obrigado, Aguinaldo. Bom dia pra você. Mandou a foto aqui, ó, do rádio lá ouvindo a gente. Que bacana, hein? Obrigado, viu, Aguinaldo? Um abraço pra você. Vamos colocar você aqui também na promoção do lançamento premiado hoje. Silvaneide ouvindo a gente. Obrigado. Indo trabalhar com a filha, com o filho, com o Ricardo, com a Milena. Obrigado, viu? Um beijo aí pra Silvaneide, pra família toda. É, a Deise Gabriele tá aqui também. Pimentas Guarulhos. Deise Gabriele e César dos Santos. Obrigado, bom dia. Gazap, Gazeta FM. WhatsApp 994694112. Gazeta FM. Previsão do tempo daqui a pouco, 14. Gazeta faltando para as 8. Aqui. Gazeta FM. Na Gazeta FM, você ouve. Encara tuas coisas e vem morar na minha vida. Tu tem cara de tudo que eu sonhei. Eu quero que tudo seja como antes. Nossas mãos.

Durante a segunda quinzena de julho, a CCR Via Oeste dará início às obras de pavimentação do sistema Castelo Branco Raposo Tavares, um projeto que vai trazer aos motoristas mais segurança e fluidez. As obras acontecem no período noturno das 22 às 5 horas, horário de menor volume de tráfego. Fique atento à sinalização e respeite o limite de velocidade nos trechos em obras. Para mais informações, acesse obrasccrrodovias.com.br. CCR Via Oeste. Mais fluidez e segurança na sua viagem. Gazeta FM. Gazeta nas ruas. Norte, Sul, Leste, Oeste, Grande São Paulo. É a Gazeta FM nas ruas com muitos prêmios pra você. Gazeta FM. Alô, galera da Gazeta FM. Aqui é o Luan Santana. É hora de escrever sua própria história. Então faça como Célio, aluno da Cruzeiro do Sul Virtual, que conquistou a sonhada promoção através da graduação. Inscreva-se agora e realize seu sonho de conquistar seu diploma. Cursos a partir de R$ 99,00 mensais. É isso mesmo, cursos a partir de R$ 99,00 mensais. Saiba mais em cruzeirodosulvirtual.com.br. Movimentação na cidade na manhã de quinta-feira. Temos agora 128 quilômetros de vias congestionadas na cidade. O transporte coletivo normal. Ônibus, trem, metrô, via mobilidade. Tudo funcionando normalmente, CPTM, na manhã de quinta-feira. Rodízio já em vigor. Hoje para carros com placa de final 7 e final 8. Placa final 7 e 8 no rodízio até as 10 da manhã. Oito e quatro agora. Uma informação importante para quem está circulando pelas ruas da cidade. Ó, são dois ônibus que acabaram pegando fogo agora pela manhã, praticamente na mesma região, tá? Interdição total na Marginal Pinheiros, está causando um congestionamento gigantesco lá na Avenida das Nações Unidas, sentido Castelo, sentido Cebolão, né? Um ônibus queimando, um ônibus da aviação Gattuso. O que aconteceu é o seguinte, foi um motoqueiro que bateu na traseira do ônibus. O ônibus estava parado no ponto e aí começou a pegar fogo. O pessoal já socorreu todo mundo lá, mas o helicóptero Águia teve que descer na Marginal para atender as vítimas. Interdição total na Marginal Pinheiros, no sentido Cebolão. Tem um ônibus pegando fogo lá, viu? Então a turma está parada no trânsito. E tem um outro ônibus também, esse era um ônibus abandonado, na Avenida David Pimentel, que fica paralela ali ao ladeirão do Morumbi, também está pegando fogo. Então são essas duas ocorrências que atrapalham o trânsito ali para quem está na região sul da cidade, região do Morumbi, né? O trânsito na Marginal, para você ter uma ideia, já começa lá no hotel, lá para trás, né, na Ponte João Dias, e vem por toda a Marginal Pinheiros, tá? Se puder evitar a região, é melhor. Então foram dois ônibus com incêndio nesta manhã de quinta-feira, com vítimas, inclusive. Helicóptero Águia teve que descer na Marginal. As vítimas estão sendo atendidas. Quem puder, evite a região do Morumbi, Marginal Pinheiros, tá? A primeira Gazeta FM. Quinta-feira, 25 de julho, aqui ZYD 821, 88,1 MHz. Daqui a pouco, o lançamento premiado do Paulo. Mais uma vez, a gente vai tocar o novo sucesso Protesto, tá? Quem não se inscreveu ainda, é o lançamento premiado. Então tem R$ 200 em dinheiro para você, camiseta exclusiva e adesivos. 3254-6881, WhatsApp 994-6941-12, 8 e 6. Bom dia! Sua boca tá passando do limite, essas greves de beijo não existem. Vamos parar com essa raiva toda, pegar por qualquer coisa ou então nós dois desistimos. Cê pega seu rumo que eu pego meu. Cê fala tchau, eu falo. Então valeu. Cê não me liga, eu também não te retorno. Sem choro, sem raiva, sem ódio. Só não deixa eu virar uma saudade, não deixa. Eu toco fogo na cidade se eu virar o motivo das suas memórias. Eu mudo de nome se eu não estrago. Vim de sexta-feira sua, não. Se eu virar um motivo nas suas memórias, eu mudo de nome se eu me estrago. Vim de sexta-feira sua, não deixa. Gazeta. Léo. Cê não me liga, eu também não te retorno. Sem choro, sem raiva, sem ódio. Só não deixa eu virar uma saudade, não deixa. Eu tô com fogo na cidade, se eu virar o motivo das suas bebura, eu mudo de nome, se eu não estrago vídeo, sexta-feira sua. Máquina do tempo. Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Com a Gal Costa, Chuva de Prata. Gazeta FM. Agora 8:12. 8:12. E eu já te pedi desculpa sem errar. Me anulei às vezes pra não te perder. Fiz o que eu nem queria só pra te agradar. Mas uma coisa eu não posso fazer. Sua parte. Eu te amei, mas faltou você fazer sua parte. Opostos até podem se atrair, mas só dispostos vão permanecer. É tão difícil se adaptar, estação errada. Mesmo com amor acaba, mesmo com paixão acaba. Quando os dois não se batem, não combinam, nem santo casamento inteiro casa. Mesmo com mas só dispostos vão permanecer. É tão difícil se adaptar a alguém tão diferente de você. Mesmo com amor acaba, mesmo com paixão acaba. Quando alguém quer te mudar, o tempo todo você tá na relação errada. Mesmo com paixão acaba. Quando alguém quer te mudar, o tempo todo você tá na relação errada. E mesmo com amor acaba, e mesmo com paixão acaba. Quando os dois não se batem, não combinam, nem santo casamento inteiro casa. E mesmo com amor de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo, é. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você. Chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, se ele não te quer, ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. De mulher pra mulher, supera. Sua vida, a nossa rotina é tão parecida. É que aparentemente são duas voltas por cima. Tudo que o solteiro faz, a gente tá fazendo. Mas tem uma coisa que ninguém tá vendo: é que um tá feliz e o outro sofrendo. Você tá bebendo e eu também. Você tá beijando e eu também tô. Mas você é pra me esquecer. E eu pra comemorar que acabou. Você tá bebendo e eu também. Você tá beijando, eu também tô. Mas você Depois que cada um seguiu sua vida, a nossa rotina é tão parecida. É que aparentemente são duas voltas por cima. Tudo que o solteiro faz, a gente tá fazendo. Mas tem uma coisa que ninguém tá vendo: é que um tá feliz e o outro sofrendo. Você tá bebendo e eu também. Você tá bebendo e eu também. Você tá beijando. Eu também tô, mas você é pra me esquecer. Nunca mais, nunca mais. Tchau, amor. Tchau, amor. Mas você é pra me esquecer. De propósito, aqui na Gazeta FM, a primeira, tchau, amor. A Marília Mendonça supera. E as manchetes, os destaques dos jornais, da internet, daqui a pouco. Se liga na missão, vem com o pai. Pra ser livre, poder viajar. Tá onda na Fisk, eu quero já. Sem caô, necessito. Meu lugar. Speak with the world. Habla com la gente. Fisk, Fisk. Inglês e espanhol. É Fisk. Gazeta FM. Madrugada Viva. Informação. Os temas mais importantes do Brasil e do mundo. De domingo a sexta, às 2 da manhã. Alô, moçada. Ligadinha na Gazeta. Aqui quem tá falando é o Gustavo Mioto. Raposo Auto Shopping. Carros, motos, peças e acessórios. Raposo Auto Shopping. Compra, venda, troca, financia. Raposo Auto Shopping. Tudo em um só lugar. Raposo Auto Shopping. Troque seu carro no Raposo Auto Shopping com super avaliação do seu usado. Raposo Tavares, quilômetro 18. Raposo Auto Shopping. Vamos lá para os destaques, as manchetes dos jornais de hoje, quinta-feira, 25 de julho. O Estado de São Paulo. Governo quer dar mais atribuições à Polícia Federal e tornar Polícia Rodoviária Federal Polícia Ostensiva. Capa de hoje do Globo. Brasil evolui, mas 8,4 milhões ainda passam fome, alerta a ONU. É, capa de hoje do Estado de Minas, médica é presa por sequestro de bebê. Viram esse caso? Que loucura, né? Ela entrou no hospital e levou a criança embora. No Correio Brasiliense, sistema de ministérios pode ter sido invadido. É a capa do Correio Brasiliense de hoje. Folha de São Paulo, Fazenda já trabalha com impasse em desoneração. Capa de hoje também do jornal Zero Hora de Porto Alegre. Número de passageiros em voos é 8,6% do total registrado antes das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Vamos aos destaques dos portais da internet. Portal Terra hoje, Castelo vira base do Brasil lá na França e faz parte de investimentos de 43 milhões de reais nos Jogos Olímpicos. É, capa do portal UOL hoje. Ministério Público Federal cobra 900 milhões de 10 cidades por fraudes na educação. No portal R7, Brasil investe 43 bilhões em esportes e fatura 351 medalhas olímpicas e paralímpicas. E o destaque do portal da CNN Brasil. Kamala navega entre Biden e Netanyahu enquanto considera posição sobre Israel. Coração tá quieto, tá longe de qualquer risco. Sabe aquela placa de aviso? Cuidado, perigo, se ultrapassou. Então pensa bem nas consequências desse eu te amo que você falou. Acho bom você não ficar brincando com a expectativa que você criou. Cê tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passo se abre a porteira. Do coração vai dar namoro, vai ter igreja. Você vai tomar cerveja. Se quer isso bora, se não nem me beija. Cê tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passo se abre a porteira. Do coração vai dar namoro. Você me vai tomar cerveja. Se quer isso agora, se não nem beija. Cê tá. Não emociona, eu não. Cê não brinca comigo. Que meu coração tá quieto, tá longe de qualquer risco. Sabe aquela placa de aviso? Cuidado, perigo, cê ultrapassou. Então pensa bem nas consequências desse eu te amo que você falou. Eu acho bom você não ficar brincando com a expectativa que você criou. Cê tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passo se abre a porteira. Do coração vai dar namoro, vai ter igreja. Você vai tomar cerveja. Se quer isso agora, se não nem beija. Cê tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passo se abre a porteira. No coração vai dar namoro, vai ter igreja. Você vai dar uma cerveja. Se quer isso agora, se não nem beija. Cê tá cruzando a fronteira. FM. Você não sabe de mim, mas eu sei tudo de você. Sei que chora escondida por aí. Se quiser conversar, vou te ver. Só não quero ver você tão triste assim. Estou perto de você pra te ajudar. Não se entregue, estou aqui. Olha pra mim, eu assumo seus problemas por gostar demais de você. Quando você chora, eu fico triste, dá vontade de morrer. Vai, vai dormir, vai passar o tempo. do seu coração. Emílio Eduardo, vai por mim. Eu na primeira. Ana Castela, o Gustavo Mioto. Fronteiras. Seu coração. Aê. Muito bom. Gazap, WhatsApp da primeira. O seu recado no WhatsApp da Gazeta FM. Mandar beijo pra todo mundo aqui. Norberto Félix, família Filhos do Sol, Jardim Demora, Itapecerica da Serra. Obrigado, Norberto. Iraci Silva, boa quinta-feira pra todos nós. Obrigado, Iraci. Mandou áudio, vou ouvir daqui a pouquinho. Marcelo Lombardi, motorista da Next, linha 409 São Bernardo. Parabéns pra todos os motoristas. O Ricardinho, o Castanheira, o Xandão, o Vagnão, na carreta hoje, o Edson, o Carlos, um abraço para todos aí. Hoje é dia do motorista, né? Parabéns a todos os motoristas. Taxistas, motoristas de aplicativo, os motoristas de caminhão, de ônibus, municipais, rodoviários. Parabéns para vocês, viu? A Antônia Leonardo diz que ouve a gente todos os dias. Antônia Pereira da Silva ouvindo a gente. Cidade Tiradentes, um beijo, mandou recado aqui no meu Instagram. É Antônia Pereira da Silva, no arroba Sérgio Luiz 2512. Obrigado. Beijo pra Isabel Cristina. Obrigado, Isabel. Bom dia pra você também, viu? Pro Damião, pro Messias da Silva, ouvindo a gente. Obrigado, Messias. Sempre junto com a gente. Meu Instagram tá lotado de mensagem, WhatsApp também. A Mônica do Jardim IP, lá de Mauá. Obrigado, Mônica. O Edivaldo de Mogi das Cruzes, na Vila Oliveira. Um beijo pro Edivaldo. Denis, a esposa Camila. Estão ouvindo a gente em Osasco. Obrigado, Denis. Obrigado, Camila. Beijão pra você aí. Bom dia, viu? O Marcos Antônio também. O Marcos Antônio de Souza. A Sandra Regina, a mamãe, a dona Benedita, lá na Vila Formosa. Obrigado, Sandrinha. Beijos. Dá um beijão na mamãe aí. O Eduardo Carlos está em São Mateus. Tem nome de cantor de churrascaria, né? Eduardo Carlos. Com vocês, o cantor Eduardo Carlos. Jucimara Ferraz de Vasconcelos. Obrigado, Ju. A Ana Paula, lá de Taboão da Serra. Obrigado, Ana Paula. A Maria Luísa está em Guarulhos. Beijo para Maria Luísa. Para Juliana, da Vila Bancária. O filho Victor e o sobrinho Gustavo. Ju, Victor. Davi, Victor, Gustavo, beijos. Matheus, lá de São Miguel Paulista. Obrigado, Matheus. A Ana Paula tá no Grajaú, tá na Zona Sul, tá com a gente. Obrigado, Ana Paula. O Anderson Kaique, Recreio São Jorge, em Guarulhos. Alô, Edileide, da Vila Mara. Um beijo pra Edileide. Pra Lucivânia, do Cangaíba. Obrigado, Lucivânia. E a Shirley, no Jardim Jacira. Beijão, Shirley. Obrigado. Gazap, Gazeta FM. WhatsApp 994694112. Gazeta FM. Gazeta FM. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Vejo em seu olhar, me dá vontade de te domar, fera no cio. Posso farejar seu corpo

Arraial 2024, com muita diversão e música boa. Simone Mendes, Natan, Leonardo, Gustavo Mioto, Zé Neto e Cristiano e muito mais. Ligue e se inscreva. Ligue agora 3254-6881 ou no WhatsApp 994-69-4112. Se inscreva e concorra a um par de ingressos. Você não pode ficar fora dessa. Farraial 2024 na Arena MB. Se prepara. Mais uma da primeira. Apareci no meio do pagode e ninguém entendeu nada. Camisa do Nirvana, tênis velho e uma calça jeans rasgada. Notei no seu olhar aquele ar de julgamento, e foi aí que resolvi partir pra dentro. E foi questão de tempo. Na primeira do Revela já tava perdendo. Primeira do Revela já tava perdendo. Beijei, o beijo foi bom, né? Ficou molinha, derreteu, até pegou na mão. Diferentão, né? Tá querendo ir lá pra casa. O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor foi muito mais que bom. Foi diferentão, né? Baby, ficou viciada. O beijo foi bom, né? Ficou molinha, derreteu, até pegou na mão. Diferentão aqui na primeira. Vamos sortear ingressos pro Farraial. Mais um par de convites. Farraial 2024, Arena Imbi, 17 de agosto. Parabéns para Débora de Souza. Débora de Souza, Jaraguá. Prefixo do telefone 98858. A Débora ganhou ingressos pro Farraial 2024 Arena Imbi. Vai ser no dia 17 de agosto. Vai ter a Simone Mendes, vai ter o Natan, vai ter o Leonardo, vai ter o Gustavo Mioto, vai ter Zé Neto e Cristiano e vai ter você. É só você se inscrever no 3254-6881 ou pelo WhatsApp 994-69-4112. A gente sorteia pares de convites durante toda a programação. Farraial Arena Imbi, 17 de agosto. Mais uma da primeira. Gazeta FM, a primeira. Aqui, aqui. Gazeta FM. Na Gazeta FM, você ouve. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí. Caso do acaso, bem marcado em cartas de tarô. música. Música. Gazeta FM. A primeira. Gazeta FM. A primeira. Eu sou Rebeca Andrade, atleta de ginástica artística e aluna da Estácio. Faça parte do time da maior faculdade do Brasil. Ouça a Rebeca e inscreva-se você também no melhor EAD do país. Estude 3 meses e pague 2 parcelas de R$49. E na Estácio, a qualidade é tão garantida que você pode experimentar por 30 dias e caso não goste, recebe seu dinheiro todo de volta. Aproveite que essa oferta é válida para todos os cursos e modelos de ensino. Consulte condições e aproveite essa oportunidade que vale ouro. Estácio, Universidade Oficial do Time Brasil. A primeira. Bom, a Receita Federal aqui em São Paulo vai realizar mais um leilão com mercadorias e veículos apreendidos ou abandonados, isso já na próxima semana. São 231 lotes no total, que incluem smartphones, smartwatches, notebooks, tablets, videogames, fones de ouvido, microfones, instrumentos musicais, câmeras, perfumes e outros itens também. O leilão vai ser realizado de forma eletrônica, então é por lote, viu gente? Não dá pra comprar, vou comprar um frasco de perfume. Não, vai ter um lote com um monte, né? O leilão vai ser realizado de forma eletrônica. As propostas de valor podem ser feitas de forma online a partir de hoje até as 9 da noite do dia 29 deste mês. A classificação acontece das 9 da manhã... do dia 30, com o início da sessão às 10 horas da manhã, no dia seguinte, né? Depois do fechamento dos valores aí, das propostas. Os lances devem ser feitos para os lotes fechados, ou seja, como eu já disse aqui, um conjunto de determinado itens. Eu tentei acessar aqui, até para instruir você que está ouvindo a gente melhor, como participar do leilão, né? Quem quiser comprar, mas não consegui, não. Tem que acessar o site da Receita Federal, aqui de São Paulo, né? Para participar aí. São smartphones, smartwatches, tem notebooks, tablets, videogames, fones de ouvido, microfones, o que mais? Tem câmeras, instrumentos musicais também tem, perfumes. Então é um leilão da Receita Federal. Turma apreende, né? Já passou todo o processo legal, não foram buscar, às vezes é apreensão de algum material ilegal, né? Que agora a Receita Federal faz um leilão aí para o pessoal poder comprar, né? Mas em lotes, tá? Dá para comprar unidade, não. Gazeta FM. Já beijei uma cama quente, já deitei, já fiz amor de tudo que é jeito, pra tirar você do peito, só que eu não tirei. Achei que nós dois não tinha nada a ver, até eu ficar longe de você. A gente pode tentar e dar errado outra vez, mas de uma coisa você sabe, eu também sei. Só a gente faz amor diferente, se você não voltar, morre gente. Morre eu de bebê na cidade, ou você de orgulho e saudade. Só a gente faz amor diferente, se você não voltar, morre gente. Morre eu de bebê na cidade, de orgulho e saudade. Só a gente faz amor diferente. Gazeta FM. Achei que nós dois não tinha nada a ver, até eu ficar longe de você. A gente pode tentar e dar errado outra vez, mas de uma coisa você sabe, eu também sei. Só a gente faz amor diferente, se você não voltar, morre gente. Morre eu de beber na cidade, ou você de orgulho e saudade. E só a gente faz amor diferente, se você não voltar, morre gente. Faz amor diferente, se você não voltar, morre gente. E morre eu de bebê na cidade, na cidade. diferente. Gazeta FM. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Que esta alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te enchas de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. FM, a primeira, Fagner, na máquina do tempo, voltamos ao passado. Borbulhas de amor. Dentro de ti. Você sabe quem é o peixe aí na música? Para sempre dentro. Sabem? De ti. Que peixe que é? Gazeta FM. O horário não me permite falar. A primeira. 6 minutos para as 9 agora. Você achar o amor da sua vida, alguém que seja tudo aquilo que você queria, que ela seja a mulher que te faça feliz. Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis, eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso. nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar lá pra Torre Eiffel, onde você sonhou noivar. Que faça amor contigo no banco de trás do carro, te leve pra jantar naquele restaurante caro. Mas deixa eu te dar um aviso, vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor. Deixa eu te dar um aviso, vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Gazeta. Gazeta FM. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. Você me abraçasse, dá só mais um pouquinho desse amor cigano que segue me iludindo e eu acreditando. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro coração. Coração cigano. Sabe, se manda mensagem, nem duvido. Me leva pro céu lá de cima, me joga esse amor cigano, caminho sem voltar. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tiro meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento. Colocou numa só tanta beleza. E se eu chego? Gazeta FM, a primeira, Luan Santana, Luiz Assonso, Coração Cigano. Daqui a pouco, mais um lançamento premiado do Paulo. Hoje tem o lançamento da música Protesto. Então, toda vez que você ouvir o novo sucesso Protesto do Paulo, a gente vai ligar para quem se inscreveu para ganhar R$200 em dinheiro, camiseta exclusiva e adesivos. Então, tem que se inscrever, tá? Para ser sorteado, ser sorteada. 3254-6881 ou pelo WhatsApp 994-69-4112, tá bom? Lançamento premiado do Paulo, vamos tocar daqui a pouquinho de novo. Nova música Protesto. R$200 em dinheiro, camiseta exclusiva e adesivo. Se inscreva-se. Boa sorte. Já, já. Vem aí daqui a pouco também mais uma edição da Trinca de Aço. Férias no Aquário de São Paulo. Esperamos você e sua família para se encantarem com tubarões, coala, um incrível casal de urso polar e com o mergulho das sereias do Aquário de São Paulo. É diversão para todas as idades. Ingresso infantil R$ 90,00. Vendas na bilheteria ou no site. Para mais informações, acesse aquariodesp.com.br. Esperamos sua visita. A vida é melhor ao vivo. Gazeta FM. Gazeta FM. Hoje tem lançamento premiado Gazeta FM. Paulo e um novo sucesso. Protesto. Ou pelo WhatsApp 994-69-4112 e se inscreva. Quando a Gazeta FM tocar Protesto, a nova música do Paulo, se você for sorteado, você pode ganhar R$200 em dinheiro, mais camiseta exclusiva Gazeta FM e adesivo. Lançamento premiado, mais uma da primeira. Gazeta FM. Nosso Drops, cadeira fez um barulhão aqui, vocês ouviram aí? Nosso Drops, deu uma estralada, gente. É, aquela história, dá um pouquinho acima do peso, aí ó, estrala. Nosso Drops, Gazeta FM e alguns dos destaques desta manhã de quinta-feira. É, São Paulo deve ficar até 6 graus mais quente, isso até 2050, e ter ondas de calor com mais de 150 dias. Segundo pesquisa que foi divulgada pelo APQC, que é um estudo sobre o calor, né, que está aumentando. Estudo feito pelo Instituto Geológico e pela CETESB. Pesquisadores analisaram dados climáticos de 1961 até 1990 e os compararam com projeções para o período de 2020 a 2050 em cenários distintos de preocupação com essas mudanças climáticas. E a gente já está sentindo isso agora. Nós estamos no inverno, né, e não faz frio, né? Pelo menos durante o dia, pelo contrário, né? E motorista é preso com o chamado carro do golpe. Aí, mais uma que inventaram. Veículo equipado que disparava falsos anúncios bancários para roubar dados das vítimas aqui em São Paulo. Segundo a PM, Everton Oliveira confessou que recebia R$1.000 por semana dos criminosos para dirigir pelas ruas da capital paulista. O carro usava uma antena e um computador para disparar mensagens para celulares de motoristas e passageiros para aplicar o golpe, segundo a Polícia Civil, né? Então o motorista foi preso com o tal do carro do golpe. Mais uma que os caras inventaram. Aqui ZYD 821, 88,1 MHz. Gazeta FM São Paulo, quinta-feira, 25 de julho, vai começar mais uma edição da Trinca de Ases. Agora, na Gazeta FM. 3. Na sequência, Trinca de Ases, Gazeta FM. Tem ingressos para o cinema da Rede Cinemark, camiseta e adesivos. 3254-6881 ou pode se inscrever pelo WhatsApp 994-69-4112. Começou. 3. Na sequência, Trinca de Ases, Gazeta FM. Ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo acesso. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa. Gazeta FM. Yeah. sequência. Trinca de Ases, Gazeta FM. A primeira. Tá preocupada à toa. Eu entendi a tua situação. Tá chorando à toa. O amor não vem com botãozinho de sim ou não. Ou a gente sente ou não sente. Infelizmente não bateu aqui pra gente. Eu tô indo embora, vai ter que ser agora. Em outra vida tomara que seja diferente. Mas é, eu também acho uma pena ter que acabar tudo assim. Eu sei que pra você tava perfeito o esquema. Você beija o mundo e volta pra mim. Eu fui muito além dos meus limites. Gostei mais de você do que de mim. Só Deus sabe de tudo que eu passei pra ficar com você. Agora eu tô voltando pra mim. Tá preocupada à toa. Eu entendi a tua situação. Tá chorando à toa. O amor não vem com botãozinho de sim ou não. Ou a gente sente ou não sente. Infelizmente não bateu aqui pra gente. Eu tô indo embora, vai ter que ser agora. Em outra vida tomara que seja diferente. Mas é, eu também acho uma pena ter que acabar tudo assim. Eu sei que pra você tava perfeito o esquema. Cê beija o mundo e volta pra mim. Eu fui muito além dos meus limites. Gostei mais de você do que de mim. Deus sabe de tudo que eu passei pra ficar com você. Agora eu tô voltando pra mim. Agora eu tô voltando. Gustavo Mioto voltando pra mim, fechando mais uma edição da Trinca de Ases. Zé Neto Cristiano, a notificação preferida. E a Maria Marçal. Deixa. Nair Ferreira, da Barra Funda, ganhou ingressos pro cinema, camiseta e adesivos. A Nair Ferreira, da Barra Funda, prefixo do telefone 95525. Ô, Nair, ganhou, parabéns, viu? Pega com a gente aqui, 3 dias úteis, Avenida Paulista, traz documento 900 no quarto andar. A qualquer momento, tem mais. 3. Na sequência, Trinca de Ases, Gazeta FM. A primeira. Te amar foi um erro. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo. Te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Nunca mais.

Você quer ganhar um multiprocessador Turbo Chef da Mondial? Então ligue agora 32546881 ou no WhatsApp 994694112. Se inscreva e concorra ao multiprocessador Turbo Chef da Mondial. Você não pode ficar fora dessa. Mondial, a escolha inteligente. Mais uma da primeira. Gazeta FM. Atenção, você que é profissional da construção e quer se qualificar ainda mais para atender os seus clientes. Você não pode perder a Semana da Obra Ferramentas da Obra Max. São 2 dias de cursos presenciais completos e gratuitos. Tudo sobre como manusear as ferramentas mais modernas do mercado e ganhar tempo no seu serviço. Dias 25 e 26 de julho, na loja Obra Max Moca. Vagas limitadas, inscreva-se já. Acesse Academia de Profissionais profissionais.obramax.com.br. A Obra Max fica na Avenida do Estado 6313, na Moca. Alô, galera da Gazeta FM, aqui é o Ferrugem. Eu sou Rebeca Andrade, atleta de ginástica artística e aluna da Estácio. Faça parte do time da maior faculdade do Brasil. Ouça a Rebeca e inscreva-se você também no melhor EAD do país. Estude 3 meses e pague 2 parcelas de R$49. E na Estácio, a qualidade é tão garantida que você pode experimentar por 30 dias e caso não goste, recebe seu dinheiro todo de volta. Aproveite que essa oferta é válida para todos os cursos e modelos de ensino. Consulte condições e aproveite essa oportunidade que vale ouro. Estácio, Universidade Oficial do Time Brasil. A primeira cidade aqui de São Paulo. Deixa eu baixar aqui, pronto. Cidade de São Paulo vai ganhar mais um novo museu, né? O Memorial da Luta pela Justiça, que vai ocupar o antigo prédio das auditorias militares. Fica na Brigadeiro Luiz Antônio, aqui pertinho da gente. Tem a previsão de ser inaugurado em 2026. O objetivo desse novo museu, o objetivo é transformar o prédio em um espaço dedicado à memória dos advogados, ex-presos políticos e acusados durante o regime militar, né? Segundo o Memorial da Resistência, durante a ditadura militar, as auditorias assumiram também o julgamento dos então chamados crimes políticos. Acusados de crimes contra a segurança nacional, os réus participavam de audiências lá nesse local aí, né? O acervo foi organizado pelo Núcleo de Preservação da Memória Política, que além de documentos e gravações também, possui relatos de pessoas que passaram pelas auditorias militares durante a ditadura, seja na condição de réus, advogados ou até familiares que contam a experiência vivenciada na época da ditadura. Gazeta FM, Bastidores, com Neide Oliveira. Cantinho da Simone, em Risaia tem a sorte de ter uma mãe dessa. Ah, obrigada. Aqui a Tati esteve, Simone, apresentadora, preciso te ver. Oh, vou querer então, vou ter que querer. Mas vai ter que aceitar. Vou que querer. Aceitar. Já estão até, não sabem nem a TV, mas já está com o Ibope, só saber que você... Uau, vai então vambora. Aqui é a Poliane Barcelos, ela apresentando seria o máximo. Oh, magnífico. Obrigada. Olha, estou tendo uma torcida para apresentar programa de televisão. Vou ter que querer, então. Aqui é a Sônia Ribeiro, em Riazaia são as crianças mais lindas do mundo. Oh, meu Deus, muito obrigado, Migla, pelo carinho. Aqui, Adriane Cazé, você tem escrito, pretende compor ou não está dando tempo? Bom, nesse novo trabalho eu não tenho nada de composição minha, foram todos os compositores do Brasil inteiro que Robertão já chegou aqui, né, para dar notícia que ele chegou. Bota no silêncio, em nome de Jesus, que a entrevista ao vivo. Aí é o seguinte, não tem nada meu nesse novo trabalho. Eu tenho, claro, algumas composições que foram gravadas na época que eu trabalhava com a minha irmã. Mas nesse trabalho, especificamente, não veio nada, até porque não tive tempo. Foi muito rápido, assim, tudo que aconteceu. Foi muito rápido, eu não tive tempo de sentar para escrever nada. Quem sabe nos próximos trabalhos, se a preguiça não deixar, porque eu tô preguiçosa, minha gente. Eu ando só querendo ouvir o povo, manda para mim, vai vocês mesmo, que eu vou só propagar as obras de arte dos compositores. Que tem cada compositor incrível nesse país. Né? Meu Deus. Hoje a gente realmente tem uma... São grandiosos demais e eu tenho o privilégio de trabalhar com todos eles. E... Bastidores. Gazeta FM. Ontem saímos de novo e você emburrada com a cara fechada. Tinha um casal do lado curtindo de de alguém pra Deus. Eu queria esse tipo de pessoa. Nós somos dois tristes que nunca serão felizes. Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua. E a gente só briga, briga, briga, briga, briga. Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua. E a gente só briga, briga, briga, briga, briga. Pra mim já deu. Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu. Já essa mão pra você. Gazeta FM. Briga, tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua. E a gente só briga, briga, briga, briga, briga. Todo mundo feliz, menos eu. Gazeta FM. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Se você voltar. Passou da conta, agora chega. Está escrito em seu olhar. O sentimento quando acaba, coração então desaba, dá vontade de chorar. O beijo não é mais gostoso, fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço. Só eu sei o que é que eu faço nessa falta de você. Galera! Talvez. que esquecer. Nossos caminhos já não tem. Bruno e Marrone, agora vai, passou da conta. Máquina Túnel do Tempo, aqui na Gazeta FM, a primeira. Bastidores, Neide Oliveira, Simone Mendes, Dois Tristes. Gazeta FM, lançamento premiado. Gazeta FM. Ah, daqui a pouquinho vamos sortear o número do telefone, R$200 em dinheiro. Nosso lançamento premiado desta quinta-feira. Paulo, Protesto. Nascendo, queria estar te vendo, mas focado em não vivendo por viver. A gente tá sempre correndo, passando pano nos problemas. Arruma o cabelo e desarruma o coração. Você tem sempre pressa. Gazeta FM, a primeira, o Paulo Protesto. Vamos ligar para você que se inscreveu no 3254-6881 ou você que se inscreveu pelo WhatsApp, o 994-694112. Já sorteamos o número do telefone. Pronto, apareceu aqui, ó. Já estamos discando. Vamos lá. Pronto? Maravilha. Pronto. Tá tocando? Não? Vamos tentar de novo? Tenta de novo, cá. Vai lá, mais uma vez. R$200 em dinheiro, tem camiseta exclusiva e tem adesivos. Para quem ainda não se inscreveu no 3254-6881 ou no WhatsApp no 994-69-412. Tá tocando aí, ó. Vamos lá. Não tá atendendo? Não? Não tem problema. Ligamos para Stefane Macedo. Stefane Macedo de Santo André, com o prefixo do telefone 95299. Stefane Macedo ganhou R$200 em dinheiro, camiseta exclusiva e adesivos. Parabéns, viu? A gente vai mandar para vocês R$200. Quem ainda não se inscreveu, 3254-6881, WhatsApp 994-69-4112. Durante todo o dia vai ter mais ainda hoje. Lançamento premiado, tá? Toda vez que a gente tocar um novo sucesso do Paulo, Protesto. R$200, camiseta e adesivos. Gazeta FM. Esse é meu vício, Mari Fernandes. Mari Fernandes e o Teló. Agora tô decidido, você não me enrola mais. Sua cama é um precipício que eu não caio mais. Você tem certeza que não quer a minha língua no seu corpo, a nossa roupa espalhada na casa inteira? Você sabe que quando eu te chamo, você nunca nega fogo, então vem se queimar nessa fogueira. E fala que me ama sem amar, tira minha roupa e o meu juízo. Falei que eu não ia mais errar, mas eu erro lindo, esse é o meu vício. Fala que me ama sem amar, tira minha roupa e o meu juízo. Falei que eu não ia mais errar, mas eu erro lindo, esse é o meu vício. Castigo é que as mulheres agem sempre desse jeito. Na primeira vez não quer fazer uma sacanagem. Mas que papo é esse de amar pela metade? Eu vou te falar, pra que será assim? Se amanhã eu vou te ver, pra que adiar judia de mim? Se já está pra acontecer, eu no meu papo indiferente. O telefone toca urgente. Será que se arrependeu do que fez com a gente? Mas não, era você me ligando só pra me mandar um beijo, pra eu me devagar que estou cansado, está chovendo. E que amanhã é dia da gente matar o desejo. Vai entender as mulheres, juro eu não compreendo. Você me ligando só pra me mandar um beijo, pra eu me devagar, estou cansado, está chovendo. E que amanhã é dia da gente matar o desejo. Vai entender as mulheres, juro eu não compreendo. Gazeta FM. Opa! Eu vou te falar, pra que será assim? Judia de mim. Eu no meu carro indiferente. O telefone toca urgente. Será que se arrependeu do que fez com a gente? Mas não, era você me ligando só pra me mandar um beijo, pra eu me devagar, estou cansado, está chovendo. E que amanhã é dia da gente matar o desejo. Entender as mulheres, juro meu, não compreendo. Pra eu me devagar, estou cansado, está chovendo. E que amanhã é dia da gente matar o desejo. Vai entender as mulheres, juro meu, não compreendo. Lá, lá, lá, lá. Gazeta FM, a primeira, Sorriso Maroto. Boa noite, Michel Teló, Mari Fernandes, Meu Vício e o Paolo. Nosso lançamento premiado hoje, Protesto. Gazap, WhatsApp da primeira. O seu recado no WhatsApp da Gazeta FM. Beijo para Lucivânia, do Cangaíba. Obrigado, Lucivânia, bom dia. E Leonor, da Vila Brasilândia, na Zona Norte. Obrigado, Leonor. Shirley, do Jardim Jacira. Obrigado, Shirley. Boa quinta-feira. Deudi, sempre com a gente do Jaguaré. Obrigado, Deudi. Bom dia. A Cláudia, lá na Fazenda da Juta, também bate cartão junto com a gente. Obrigado, Cláudia. Eduardo, do Jardim Petrópolis, em Cotia. Valeu, Edu. Maria Auxiliadora, do Parque Guarani, lá em Itaquera. Um beijo para Maria Auxiliadora. Edite, Parque Paulista, Francisco Morato, né? Obrigado, Edite. Bom dia para você também aí, viu? Boa quinta-feira. É, Teófila, da Vila dos Remédios. Obrigado, Teófila. Graziele, tá em São Bernardo do Campo, Vila São Pedro. Obrigado, Grazi. Núbia, na Zona Sul de São Paulo. Obrigado, Núbia. A Antônia tá na cidade de Tiradentes ouvindo a gente. Obrigado, Antônia. A Graça, Perfil Cabeleireiros, Campo Limpo, mandando beijo pro netinho Lorenzo. Obrigado, Graça. Lorenzo, beijos pro Givaldo, do Jardim Catanduva, no Campo Limpo. Obrigado, Givaldo. Alessandra, lá de Pirituba, ouvindo a gente. Obrigado, Alessandra. Daniel, do Jardim São Bernardino, lá em Suzano. Alô, Daniel de Suzano. Alô, Osmar, no Itaim Paulista. Obrigado, Osmar. Sandro, tá na Vila Califórnia. Um abraço pro Sandro. David, lá em Pirituba. Obrigado, David. Genilson, na Zona Leste, em Itaquera. Obrigado, Genilson. Mas quanta gente, bicho. Maria Salete, lá em São Bernardo do Campo. Um beijo pra Maria Salete, que tá ouvindo a gente. Obrigado. A Ivete, lá do Itaim Paulista. Ivete, Luciano, do Parque Bancário. Obrigado, Luciano. Roberta, lá em Guarulhos, no Bom Sucesso, em Guarulhos. Turma do Bom Sucesso, obrigado. Conceição, lá em São... Conceição, lá em São Bernardo do Campo. Um beijo pra Conceição. Johnny, da Barraca da Fruta. Um abraço pra namorada Alessandra. Johnny e Alessandra, bom dia. Gazap, Gazeta FM. WhatsApp 994694112. Gazeta FM. Baixe o aplicativo Gazeta FM no seu celular. E leve com você a sua rádio preferida para qualquer lugar do mundo. Com o app da Gazeta FM, você pode ouvir a sua música preferida, ter acesso a todas as redes sociais da primeira, ver fotos, vídeos e muito mais. O aplicativo da Gazeta FM é de graça e você pode baixar agora no App Store e no Google Play. Gazeta FM. Gazeta FM, a primeira. Raposo, Auto Shopping. Carros, motos, peças e acessórios. Raposo Auto Shopping. Compra, venda, troca, financia. Raposo Auto Shopping. Tudo em um só lugar. Raposo Auto Shopping. Troque seu carro no Raposo Auto Shopping com super avaliação do seu usado. Raposo Tavares, quilômetro 18. Shopping. Fala galera da Gazeta FM, que é o Dilcinho que tá falando. Tempo de férias na Cidade da Criança de São Bernardo. São 30 atrações para a brincadeira das férias. Ser inesquecível com muitas novidades. Brinque no Chrono Z, Spinning Coaster e Fórmula 1 Coaster. É diversão garantida para toda a família. Passaporte R$90, parcele em 5 vezes sem juros. Compre, agende e utilize nas férias. Para mais informações e ingressos, acesse agora cidadedacriança.com.br. É muita diversão em um só lugar. Campeonato Brasileiro. Tivemos a 19ª rodada ontem, jogos pela 19ª rodada. O Palmeiras perdeu, hein? Pro Fluminense. O jogo foi lá no Rio de Janeiro. O Fluminense fez gol no finalzinho. Fluminense 1, Palmeiras 0. São Paulo empatou com o Botafogo. Jogão ontem aqui, né? 2-2, né? São Paulo 2, Botafogo 2. O Botafogo é líder. O Flamengo tá na segunda posição. E o Palmeiras caiu pra terceira posição. Vai ficar entre esses três aí, né? Botafogo. Quando for trocar de roupa, passa um batom, não importa a cor, porque eu vou tirar com a boca. Se o corpo é estrada, eu sou um carro sem freio, me quebra no meio e eu fico inteiro mesmo assim. algema meus punhos em volta da sua cintura. Se sente segura, porque faz e acontece em cima de mim. Você fala demais, sem abrir a boca. Sente raiva do mundo e desconta na cama e me marca a pele com a unha. Você fala demais, sem abrir a boca. Chama gente de louco, eu concordo e assino embaixo. É o nosso contrato. Salva de palmas pra Edson e Hudson, gente. Salva de palmas pra você. Vocês merecem. Vambora, vamos contar essa história, vai. Mexe no cabelo, me usa de espelho quando for trocar de roupa. Faça um batom, não importa a cor, o que eu vou tirar com a boca. Seu corpo é estrada e eu sou um carro sem freio. Me quebra no meio, eu fico inteiro mesmo assim. Algema meus punhos em volta da sua cintura. Se sente segura, faz e acontece em cima de mim. Você fala demais, sem abrir a boca. Sente raiva do mundo e desconta na cama e me marca a pele com a unha. Você fala demais, sem abrir a boca. Chama a gente de louco, eu concordo e assino embaixo. Você fala demais, sem abrir a boca. Sente raiva do mundo e desconta na cama e me marca a pele com a unha. Você fala demais, sem abrir a boca. Chama a gente de louco, eu concordo e assino embaixo. É o nosso contrato, é o nosso contrato, é o nosso contrato. Gazeta FM, Máquina do Tempo, Máquina do Tempo. Sem medo de mentir, que em você encontrei inspiração para escrever. Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. vai dizer. Só me dará prazer se viajar contigo até nascer o sol. Seguir do tempo, voltamos ao passado, roupa nova, seguindo no trem azul. Gazeta FM. 5 minutos para as 10. Seu diário arrancado. escrito nas estrelas, saudade. Ô gente, daqui a pouquinho, já já tem o Pércio Júnior pra continuar comandando sua manhã de quinta-feira. Durante todo o dia tem mais lançamento premiado do Paolo, novo sucesso Protesto, tem ingressos pro Farraial e tem você junto com a gente também. Bom dia, viu gente? Amanhã, 6 da manhã, tamo aqui. Alvivaço no Bom Dia São Paulo. Tchau. Que eu cometi um erro, era só eu dizer não. Mas como se nega um beijo e minha boca acha tão bom. Você faz pra me quebrar, só aparece quando tem alguém novo no meu radar. Você faz pra causar, juro que eu me segurei. Bloqueei, arquivei nossas fotos pra não dar gatilho. Mas saudade é aquilo, a gente acha que tá tudo bem, é aí que ela vem. Chega daquele jeitão, pedindo amor na pressão. Tava tranquilo se eu não levasse pro coração. Sei que não vai ter jeito, vou me envolver de novo. Amanhã me arrependo, amanhã eu sofro, amanhã eu resolvo. Chega daquele jeitão, pedindo amor na pressão. Tava tranquilo se eu não levasse. Gazeta FM. E minha boca já tomou. Você faz pra me quebrar, só aparece quando tem alguém novo no meu radar. Você faz pra causar,